Acho que a gente fica pedindo muito amor aí, estamos dando a outra face e acho que tem que, às vezes, se alimentar de ódio, metaforicamente. Olá, pessoas que acham preciso ensinar a pescar, mas se banqueteiam com os peixes dos outros. O Deu Ruim de hoje vai discutir quem ganha e o quanto se ganha com a fome de milhões de pessoas no mundo. Eu sou Bruno Pomer. E eu sou Danilo Heitor. Nosso convidado para falar sobre o assunto é o professor da Univesp, doutor em Geografia Humana e torcedor de igual para igual com o Liverpool, José Raimundo Souza Ribeiro Júnior, que a gente chama mesmo de Zé ou Juninho, nos campos de Várzea. E aí, Juninho, saudade de bater uma bolinha? Saudade de bater uma bolinha e te responder à altura essas provocações baratas sobre o mais querido. Então, a gente tem o programa inteiro para isso. Sobe a música e roda a vinheta para a gente discutir sobre fome, fascismo e forca para os ricos. Volta que deu ruim! Cara, todo mundo fica falando da fome no Brasil, mas tu já viu o tamanho de um prato de pedreiro, cara? Como é que isso é passar fome? Nossa, são as perguntas mais heterodoxas que eu já recebi. Uma das mais. Acho que o prato de um pedreiro diz muita coisa, né? Às vezes a gente tem um olhar para a alimentação do outro que fala muito da representação que a gente tem do que é uma alimentação correta, né? E para alguém que faz o esforço físico que um pedreiro faz, aquele prato de comida é condizente, né? A sociedade se urbanizou e muitos dos trabalhos manuais que antes eram comuns e estavam ao nosso redor, estou falando da minha experiência, né? Foram diminuindo e a nossa alimentação acompanhou essa transformação no mundo do trabalho. Então acho que é isso. Agora, o pedreiro que não consegue bico, que durante a quarentena está dentro de casa, não está comendo nada, ou está comendo muito pouco, né? E isso é um ponto. E também essa representação do prato de pedreiro, que é muito arroz, feijão e alguma mistura, ela também diz sobre o quanto a gente poderia avançar em termos de pensar uma alimentação mais variada, né? Mais completa em vários sentidos. Por outro lado, é interessante notar que a gente ainda tem como referência de um prato da classe trabalhadora algo que é a comida de verdade, né? Que é arroz e feijão. Tem alguns países em que, se a gente pegar os Estados Unidos, o que é a comida do trabalhador lá, talvez para alguns de nós a gente nem chama propriamente de uma refeição, né? Ver alguém almoçar um hambúrguer, parece que ele está um pouco. Isso não é almoço, isso é lanche. Isso aí só pode comer se almoçou direitinho, sua mãe diria, né? Você não vai poder almoçar hambúrguer. E em outros lugares tem essa relação. Mas não sei, foi tão maravilhosa a pergunta que eu me perdi aqui. Tentando deixar ela um pouquinho mais séria, então, como é que a gente pode caracterizar o que é fome? Fome é quando é aquela sensação que você sente quando está muito tempo sem comer, fome é quando você não tem acesso ao alimento. Como que você caracterizaria a fome? Boa. Então, acho que parece que toda conversa sobre a fome tem que passar por isso, porque essa é uma palavra polissêmica, né? Ela tem uma infinidade de significados, ela é usada metaforicamente em muitos sentidos, a fome de vitória de um time de futebol, para a gente voltar para a conversa do futebol, ter esse universo. E isso atrapalha, por vezes, a gente conversar sobre o que é a fome. E outra coisa que está na sua fala também é interessante, eu tenho sentido cada vez mais isso nas minhas conversas, talvez começar com a experiência que as pessoas têm com a fome para falar dela, né? Então, a sensação de fome, essa sensação, todos nós já conhecemos ela, né? Em algum momento você ficou por um longo período sem ingerir alimentos, e isso provocou um conjunto de sensações no seu corpo desagradáveis, e você sabe o que é sentir fome. Uma vez conversando com uma colega lá da Unifesp, que é da nutrição, uma hora ela parou e perguntou para mim: tá, mas o que que você está chamando de fome? Para você ver que mesmo numa conversa com uma nutricionista, e eu que sou geógrafo, não está claro para nós dois o que que cada um está chamando de fome. E ela fez uma descrição muito interessante em termos biológicos do corpo, eu não vou saber reproduzir, né, mas do corpo, de como a falta de alimentos provoca um enorme número de reações internas no seu sistema nervoso, por exemplo, que isso te cria sensação, né? Então, sensações físicas e psíquicas. Isso é sentir fome. Agora, quando a gente sente fome no nosso cotidiano, a gente tem condições de elaborar por que a gente passou fome e pensar, bom, não vou mais sentir fome, né? Vou me programar melhor e vou andar com uma barra de cereal na mochila, porque estou percebendo que o horário de almoço está um pouco desregulado e aí eu não vou mais sentir fome. Ou vou começar a fazer o almoço antes. A gente tem vários elementos para descobrir por que a gente sentiu fome ali, elaborar isso e tocar a vida. Isso é sentir fome. É diferente de passar fome. Então, passar fome é sentir isso recorrentemente, ou de forma contínua ou intermitente, e eu diria, com menos possibilidades de elaborar. Porque se você sentiu fome porque você não tem dinheiro para comprar comida, aí a elaboração disso é completamente diferente, né? Aí isso eu chamaria de passar fome. Então, essa é uma primeira distinção importante. A segunda é a gente pensar o passar fome como processo, né? A gente tem uma representação da fome que, em geral, conecta este conceito, ou esta ideia, às manifestações clínicas mais graves que a fome pode provocar. Desnutrição crônica e perda de peso são as que mais aparecem. Só que até chegar na desnutrição crônica e na perda de peso, tem um processo muito longo. E esse processo não pode ser invisibilizado. Por isso, eu tenho cada vez mais perseguido essa tentativa de definir a fome ao mesmo tempo como um processo, que é vivido pelas pessoas como um processo. Então, olhar para este processo e para a complexidade, para os vários estágios. E, ao mesmo tempo, tentar entender a fome como um produto, né? O que produz a fome. Acho que esses dois caminhos são importantes para ir definindo. Não sei se foi suficiente. Foi. Estamos satisfeitos. Agora, com toda essa definição de fome, ela já existia antes do PT? É muito interessante colocar isso, né? Porque, que momento difícil, né? E hoje fazer a crítica ao PT, você fica até às vezes um pouco sem lugar, porque a situação está tão pior. Mas acho que é importante a gente olhar para o período do PT à frente do governo federal e reconhecer os avanços e os limites das políticas que eles empreenderam para lidar com a fome. Eu digo que eu acho que mais do que para erradicar a fome, era para lidar com ela, que essas políticas estavam colocadas. Então, como chegar no PT? Acho que tem uma referência para a esquerda brasileira e para quem estuda a fome no Brasil, que é o Josué de Castro, né? Um geógrafo e médico pernambucano que escreveu a Geografia da Fome nos anos 40, depois se tornou deputado federal por Pernambuco, atuou na ONU. Então ele é uma figura, tanto no mundo acadêmico como no mundo político, reconhecida como alguém que contribuiu para a gente entender o que é a fome. Isso que eu falei de pensar a fome como processo tem relação com a minha leitura do Josué, que falava, olha, mais do que olhar para a fome total, que os ingleses chamam de, que em inglês as pessoas chamam de starvation, e a gente usa aí inanição, né? A gente tem que olhar para a fome parcial também, para o fato de que tem pessoas que passam uma vida inteira com uma alimentação insuficiente, em calorias, ou incompleta, em macro ou micronutrientes, e convivem com a fome a vida inteira. Ele diria, morrem lentamente de fome. Dá para morrer rapidamente de fome, dá para morrer lentamente de fome. Então, o Josué é uma referência para a gente pensar a fome no Brasil. E é muito interessante pensar que quando Lula chegou à presidência, no seu primeiro discurso como presidente, ele cita o Josué de Castro e coloca como meta, e acho interessantíssimo que ele tenha colocado dessa forma, que ao final do seu mandato, os brasileiros façam 3 refeições por dia. Isso é muito bacana porque é o Lula dizendo o que é socialmente aceitável ou inaceitável para a gente neste momento histórico. Neste momento histórico a gente entende que menos do que 3 refeições por dia é inaceitável. Eu acho que ninguém defende que uma alimentação pode ser razoável, adequada, bacana, interessante com menos de 3 refeições por dia. Essa é a definição do Lula. Ali, de forma mais solta, a gente conhece a forma como o Lula fala e se comunica, porque se você virar para as pessoas e falar de 3 refeições por dia, elas entendem. Mas, ao mesmo tempo, tem uma base de sustentação, né, do PT, que são os movimentos que também deram forma às políticas do PT, e no caso da nutrição muito próximos da saúde, que bebe numa literatura que ficou forte a partir dos anos 80 e também nos anos 90 sobre a questão da insegurança alimentar. E aí tem todo um campo de estudos em torno da ideia de insegurança alimentar que vai também construir uma definição de fome. No Brasil, a gente teve um processo muito interessante de adaptação de uma escala, que é a chamada escala de segurança alimentar domiciliar. É uma forma de medir a fome muito interessante, que é perguntar para as pessoas se elas tiveram algumas experiências que a literatura e que os estudos já comprovaram que fazem parte deste processo que é a fome. Então, é chegar na casa de alguém e perguntar: você fica com medo de não ter dinheiro para comer até o fim do mês? Isso apontaria um risco de fome. Mas há também a pergunta nessa escala brasileira: sua alimentação está reduzida a um grupo pequeno de alimentos? Ou você está, que fala do aspecto qualitativo, ou você está fazendo refeições menores do que você gostaria, ou pulando refeições, que fala desse aspecto quantitativo. Então, a partir desta escala é possível medir a fome no Brasil e no mundo. Eu defendo essa metodologia, porque de alguma forma dá voz aos famintos. E o PT, faz parte dos esforços do PT criar esse indicador de insegurança alimentar para medir a fome no Brasil. E esses indicadores ajudaram a perceber como, de maneira geral, o esforço da política de segurança alimentar do PT teve resultados significativos. Na primeira pesquisa que tenta medir a fome no Brasil com esse método, a insegurança alimentar no país era próxima de 40%, então estou dizendo que é quase 40% das pessoas. Se você perguntasse para elas se elas tinham certeza que ia ter comida até o fim do mês em casa, elas não te responderiam afirmativamente, o que é um dado, assim, bastante expressivo. Isso em 2004. E em 2013, todas as pessoas que estavam em insegurança alimentar eram 25%, quase 25% da população. Então, uma queda de 40 para 25% de risco de fome é significativo, mas 25% é alto, né? Ou seja, tem um quarto das pessoas em 2013 com risco de fome. E quase 8% dizendo que tem uma alimentação quantitativa e qualitativamente prejudicada, que eu chamo de fome. E que, por vezes, essa nomenclatura da insegurança alimentar, e aí é o meu incômodo com ela, é o fato dela apagar o fenômeno, de não chamar o fenômeno pelo nome. Isso era 8%, 17 milhões de pessoas em 2013. Então, por um lado, avanços enormes, por outro, uma mentira dizer que acabou a fome no Brasil. É que em 2014 o Brasil sai do mapa da fome da ONU, que mede a fome de um outro jeito, a gente pode até conversar, e isso virou um mantra, porque 2014 era Dilma contra Aécio. E, convenhamos, se em 2014, ano de eleição, você tem a ONU dizendo que a fome acabou no país, você vai usar isso numa campanha eleitoral. Agora, acho ruim que as próprias pessoas que conhecem esses dados reproduzam essa percepção. Se você usar isso numa eleição contra a direita, tudo bem, mas no ano seguinte era para dizer: olha, com o Bolsa Família a gente conseguiu chegar até aqui, agora a gente precisa pensar mais. A gente precisa pensar reformas estruturais, e aí é da perspectiva deles, que é reformista, né? Reformas estruturais que permitam a gente fazer aquilo que o Lula falou lá em 2003, que é dar 3 refeições por dia, que é garantir que todas as pessoas tenham 3 refeições por dia. Eu acho que aí também tem uma coisa, cara, que faz uns 2 meses eu revisei alguns artigos que tratavam marginalmente desse assunto. Inclusive sobre o programa de aquisição de alimentos, que era uma iniciativa muito, muito foda, né, que beneficiava agricultura familiar, preferencialmente orgânica, com distribuição de comida para escolas e outras instituições do tipo. Mas tem uma... É porque a gente falou de 2003 e 2014, mas tem uma curva aí, porque esse tipo de iniciativa ele subiu muito no governo Lula e depois no governo Dilma foi perdendo muita força. Sim. Né? Diversos outros programas do tipo... Em especial no segundo mandato, né? Acho que a Dilma, ela deu um cavalo de pau ali e muita gente analisa isso, né? A situação com a Aécio se acirrou, o discurso foi à esquerda na eleição, mas depois como governo... Eu não sou muito bom para fazer essas análises políticas partidárias de Brasília, eu tenho mais dificuldade mesmo, mas de fato, a partir daquele segundo mandato, a gente ganha, né? O PT ganha a eleição dizendo com o trunfo de que acabou com a fome, mas nesse segundo mandato da Dilma não se intensificam as políticas neste mesmo lugar, nesse mesmo sentido. Agora, é muito bacana você falar isso, porque eu acho que esse é isso que seria uma análise mais complexa do que a gente está vivendo, né? Por mais que a gente tenha uma perspectiva anticapitalista, de ruptura, de que isso, né, que seria necessário para garantir que todos se alimentassem, enquanto não chega lá, enquanto a gente não produz os meios para chegar lá, tem que pensar formas de aliviar a fome, tem que pensar formas das pessoas comerem melhor. Eu não acho que é uma coisa ou outra. E algumas dessas políticas são muito interessantes. Então, essa relação entre agricultura familiar e merenda escolar é muito interessante, muito bacana, né? E deveria ser algo que se tornasse uma prioridade. O que eu acho que é complicado em alguns trabalhos? Quando você só olha para o PA, para o Programa de Aquisição de Alimentos, e para o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e foca nos resultados positivos obtidos por essa correlação, essa relação entre as políticas, você deixa de olhar para um quadro mais amplo. Então, o PA e o PNAE são muito importantes, assim como o PRONAF, o programa que dá crédito para a agricultura familiar. Mas compara os valores do PRONAF com crédito para a agricultura patronal, para o agronegócio. Aí você tem um retrato do conjunto que é, poxa, se isso aqui dá tão certo e é tão bacana, por que não é prioridade? E no nosso mundo, nos governos, né, em especial, prioridade se traduz em dinheiro, prioridade não se traduz em discurso. Até acho o discurso importante, mas a prioridade se traduz em, não, então eu vou garantir que este programa tenha todos os recursos necessários para se generalizar. Então, para encerrar com relação a esses dois programas, né? A lei diz que os municípios precisam gastar pelo menos 30% da verba que vem do governo federal para merenda com agricultura familiar. Essa meta não é facilmente atingida por vários municípios, muitos municípios. Então tem um conjunto de pesquisas que vão inclusive se debruçar sobre isso. Lá na Unifesp estou tomando contato com muita gente que se pergunta, bom, por que os municípios não estão atingindo? E acho que isso é um dado importante, por mais que a política seja muito boa, por vezes ela não consegue se efetivar da forma como parece que ela se efetiva. Já que a gente entrou nessa seara das políticas públicas, PT, política, etc., fome zero não deixou as pessoas mal acostumadas, preguiçosas e vagabundas? Nossa, que maravilha. Vocês estão vindo com todas as pérolas da direita para cima de mim, né? Mas dá para tratar profundamente isso, né? Então, assim, ó, primeira coisa importante de entender sobre o fome zero. Enquanto projeto, ele era algo mais, como posso dizer, considerava múltiplos fatores para se chegar à segurança alimentar e nutricional. Então, no projeto Fome Zero, que é antes de virar programa, a reforma agrária tinha um lugar central. Não podemos esquecer que nos anos 90, né, a luta pela reforma agrária, o MST, puxava com muitas ocupações, os conflitos no campo estavam muito intensos, e o MST é uma das bases de apoio, né, para a chegada do PT à presidência. Então o Fome Zero se anunciava como esse projeto, né, quase como um plano sistematizado em várias frentes. Em pouco tempo, a verba total do Fome Zero, apesar de ter verba para vários programas, a maior parte da verba do Fome Zero foi para o Bolsa Família. Então aí a gente já tem que entender que qual o caminho para combater a fome no Brasil que foi priorizado pelo PT? Um programa de transferência de renda. Não foi a reforma agrária, não foi... Vamos repensar os canais de distribuição? Romper com o monopólio ou oligopólio destes canais? Tem, sei lá, 3 ou 4 grandes redes de supermercado que dominam uma proporção enorme, né, daquilo que é distribuído na forma de alimentos. Não, foi via transferência de renda. Esta forma de combate à fome... ela é proposta já desde os anos 80 e início dos anos 90 pelo Banco Mundial. Então aí você já vê uma coisa estranha, né? Ué, mas não era contra o Banco Mundial que a gente gritava nas manifestações contra a Alca? Não era, não, como assim agora o Banco Mundial é parceiro de um governo de esquerda? O que está acontecendo? E acho que isso aponta para um caminho de pensar isso, né? E o que o Banco Mundial faz em grande medida, estou me apoiando aqui na leitura de outras pessoas que estudaram, é tira, né, tem um discurso forte de retirar direitos dos trabalhadores, de diversas formas, né, sejam direitos como trabalhador, seja saúde, educação, então na esfera da produção e da reprodução eles estão desferindo vários ataques. E por um outro lado, e eles perceberam isso rapidamente, quando você pratica o ajuste estrutural num país, a chance de ter conflito é enorme. Então você tem que administrar a miséria. Você tem que criar muita miséria, mas também tem que administrá-la. E uma forma de administrar é com um programa de transferência de renda, como o Bolsa Família. Aí, se você junta tudo isso com uma ideologia do trabalho que durante todo o século XX foi vendida para os trabalhadores, imposta aos trabalhadores, né, de que você precisa trabalhar para ganhar vida, senão você é um vagabundo, você não reverte essa ideologia do trabalho do dia para a noite. Então aí, isso cria, eu não estudei desta forma, né, e acho que cabe estudar sim, tem que tomar cuidado para não fazer uma crítica de direita ao Bolsa Família, mas como que isso interfere nas relações das pessoas nas periferias, né, alguém que está trabalhando e vê o outro sem trabalhar e recebe dinheiro. Então, assim, tem falas muito preconceituosas contra o Bolsa Família na periferia também. Não é só a elite ou a classe média branca que faz essa fala. Às vezes essa fala chega lá porque a ideologia do trabalho é enorme, né? Agora, importante dizer, os dados com relação ao Bolsa Família não indicaram que as pessoas se tornaram mais preguiçosas. Ninguém com o que o Bolsa Família paga fica tranquilo. Não, a pessoa só deixa de aceitar certos trabalhos que são muito humilhantes. E eu acho que é isso que produziu também muito ruído na nossa sociedade, que foi a partir do momento que algumas pessoas falaram não, para fazer faxina por esse preço, não. Para ser porteiro por esse preço, não. Isso reconfigurou certas relações de trabalho. E aí pode parecer, né, na cabeça dessas pessoas que ofereciam esses trabalhos extremamente mal pagos, que, putz, agora as pessoas estão mais vagabundas, elas não querem fazer faxina por qualquer preço. Sim, e tem algumas outras consequências desses programas de distribuição de renda, que é muitas vezes mulheres que conseguiam se livrar de maridos abusivos porque Perfeito. Elas não dependiam mais financeiramente. Então é toda uma lógica do desespero, digamos assim, que é quando tu sabe que tu não vai mais morrer, começa a ter escolha. Sim. Não, tem uma crítica, às vezes, ao governo do PT, que tem que tomar muito cuidado. Ah, ele só foi pela esfera do consumo, né? Fez uma inclusão pelo consumo. Bom, se for o consumo de alimentos, eu estou defendendo, porque como é que a gente vai querer pensar politicamente, qualquer transformação política, negando às pessoas a condição mais assim, básica, né? Para ter tranquilidade e pensar sobre a vida, que é se alimentar, que é ter uma casa, né? Então, de fato, também tem um potencial transformador. Eu acho que o interessante é quando as pesquisas e o olhar vai para a complexidade. Então, você tem um documentário, agora me foge o nome, que é sobre o impacto do Bolsa Família, é um documentário curto. Nas mulheres, no sertão, acho que é do Piauí, numa das primeiras cidades, né, dessas cidades símbolos, do lançamento do Fome Zero. E aí você vê a mulherada falando, poxa, não dependo mais do meu marido que pegava o dinheiro do salário e gastava com cachaça. Ou a menina que diz, putz, eu não quero casar cedo, eu vou fazer universidade. E como isso tem a ver com ter tido algum recurso para isso, para a esfera da reprodução da vida, né? Porque tem esse, e eu acho que isso é um acerto desse programa, né? Dar o dinheiro na... Colocar o dinheiro num cartão que está na posse da mulher reorganiza certas relações domésticas. A forma salário, ela esconde muita coisa da gente, né? E uma das coisas que ela esconde que a gente não recebe tudo aquilo que a gente produz, mas outra coisa que ela esconde é que, assim, o trabalhador não está sendo pago pelo seu trabalho. Aquele valor do salário é para ele reproduzir a família dele inteira, com a ajuda da mulher ou sem ajuda, mas o salário é pensado para a reprodução dos trabalhadores. Como chega na mão do marido, ele impõe como essa reprodução vai se dar para dentro de casa. E isso, a gente sabe os efeitos trágicos disso, né? O machismo pesa, e a mulher ela é responsável pelas funções da casa, mas não controla o orçamento doméstico em muitos casos, né? Então, isso é uma coisa acertada do programa e, de fato, reorganiza relações de gênero dentro da casa. Bacana colocar isso também. Agora, não, eu queria, é uma questão de uma perspectiva histórica, que a gente queria saber qual seria o equivalente brasileiro de brioche. Nossa, o que seria aí? Então, eu acho que a pergunta não cabe muito, porque o legal no Brasil é comer brioche. É comer como gringo, né? Então tem esse lugar, a saudade que eu sinto daquele pãozinho que eu comia lá na França, em Paris. Então não é para ter equivalente. A nossa história da alimentação é um pouco essa, né? Os portugueses chegaram aqui e sofreram, né? O Josué conta um pouco isso. Os caras vinham lá nas caravelas com uma alimentação baseada no trigo, né? Então tinha o pão, a farinha, chega aqui não tem. O vinho, chega aqui não tem. E aí, como é que faz, né? Vai ter que comer comida de índio, né? Estranho, pode parecer menor, né? Tem essas relações coloniais também se expressam na alimentação, né? Fugir da sua pergunta. Então, essa coisa de... Que foi? Já que a gente entrou nessa coisa de histórica, a gente tava falando de PT e comunismo aí, né? Desde que a gente é pequeno, os professores de geografia fazem a gente assistir aquele documentário Ilha das Flores, inclusive é lá da Terra do Pomer. Isso não é doutrinação comunista? Em Cuba, por acaso, não tem fome? Nossa, maravilha. Eu sou um desses professores de geografia que passa Ilha das Flores, né? Eu acho que isso é uma conquista nossa. Enquanto a gente puder passar a Ilha das Flores nos nossos cursos de geografia, tem que passar. Mas... Lembrando que o documentário começa com a frase: Deus não existe. Deus não existe. E, mais uma vez, passando esse documentário, é um curta, né? Documentário provocativo, lindo. Uma vez eu passei e uma aluna virou para mim no final da nossa conversa, e eu estava passando num momento do curso que discutia capitalismo e socialismo, então ele está ali naquela carta na manga do professor para começar a desancar o capitalismo de cara. Uma aluna me falou que ela tinha visto em outra aula, em outro curso, com outro professor de outra escola, para discutir a questão da reciclagem e do lixo. Eu fiquei pensando, como é que o cara fez para transformar isso num curta sobre reciclagem, né? Ficou uma coisa estranha. Em Cuba, a situação alimentar cubana é bastante complexa. Eu acho que eu estava pensando nisso, inclusive antes aqui de conversar com vocês. Quando a gente olha para o Caribe como um todo, que é uma região que sofreu um processo de colonização bastante violento, né? Então, quando a gente olha para o Caribe como um todo, os resquícios de uma colonização que continua, afinal de contas, tem muitas bandeiras europeias fincadas no Caribe até hoje, né? Os índices de fome que a ONU dá para o Caribe são altíssimos. Sem contar o desastre, né, provocado no Haiti, de fora para dentro. O Haiti é vítima de muitas explorações coloniais na sequência, né? A última delas, a partir dos anos 90, os americanos inundaram o Haiti com arroz subsidiado da sua agricultura que produz excedentes, dificultaram muito a agricultura local e os índices de fome no Haiti estouraram. Se a gente olhar para a fome na Jamaica, ela é fortíssima. Então, se a gente olhar para Cuba dentro do contexto caribenho, ela está bem, né? Eu acho que, se não me engano, em termos de desnutrição infantil, Cuba está melhor que o Brasil. Agora, uma ilha como Cuba depende, para produzir alimentos na quantidade necessária para a população que tem hoje, depende da importação de petróleo, por exemplo. Precisa de máquina para, né, rodar alguns tipos de cultivo. Ou precisa importar alimentos, porque não vai conseguir produzir tudo internamente na ilha. E aí o embargo pesa. Agora, não é só um embargo. A história cubana, durante a Guerra Fria, foi de apostar na monocultura do açúcar. Então é um lugar bastante complexo para chapar uma análise. Cuba tem hoje, do meu ponto de vista, a experiência de agroecologia urbana mais interessante que existe, porque ela não lida com uma coisa que a gente precisa lidar aqui, que é a propriedade privada. Então a coisa se dissemina nas cidades, é o que eu tenho acesso pela bibliografia, também não sou um grande estudioso da realidade cubana, mas se dissemina pelas cidades de uma forma muito interessante. Tem bastante, eu sugiro, procurem no YouTube, tem vídeos interessantes sobre agroecologia urbana em Cuba. Mas eu acho que é isso. Agora, não sei, se China for comunista também, foi o país que China e Vietnã são os grandes responsáveis pela redução da fome no mundo nos anos 90 e 2000. É onde a fome mais diminuiu, e diminuiu drasticamente. Mas aí eu já não sei se é comunista ou se é só um capitalismo com um Estado que busca garantir mínimos, né? A gente nunca viveu um Estado que busca garantir mínimos, então a gente talvez chame isso de comunismo, né? Ou nesse debate rebaixado, né, que qualquer coisa que não seja a mais brutal selvageria capitalista é chamada de comunismo. Então, é muita coisa. A gente tem que conversar o que é comunismo na cabeça das pessoas, né? Tem uma questão aqui, cara, que a gente queria ver, que a gente falou também, já falou um pouco de segurança alimentar, de maneiras diferentes de se alimentar, de como os portugueses chegaram aqui, do que se produz localmente, o que se importa, mas a gente também tem uma questão que é, dá pra se alimentar de ódio? Porra! Eu acho que dá, e acho que a gente tem que voltar a se alimentar de ódio, né? Só a direita sente ódio, a gente tá dizendo que tá faltando amor, né? Não sei, tava pensando isso outro dia, tava ouvindo a Judith Butler falar sobre isso nos Estados Unidos, e me veio à cabeça o Rage Against the Machine, e como aquilo alimentava o meu ódio na adolescência, né? É uma música que, assim, exaltava, você tem que ter ódio do seu inimigo, né? Acho que a gente fica pedindo muito amor aí, estamos dando a outra face... E acho que tem que às vezes se alimentar de ódio, metaforicamente. Algumas experiências minhas cotidianas me trazem isso, assim, renovam o meu ódio por pessoas que personificam relações. Então, também não quero colocar na pessoa especificamente, mas aquilo que ela personifica é tão odioso que às vezes eu tenho até dificuldade de entrar num debate mais racional, parece que bate no fígado, né? Então não sei, tem gente que quer dialogar, temos que dialogar com quem, sei lá, é fascista. Eu não acho que tem muito diálogo, não. Tem que se contrapor e tem que impedir que eles ganhem outros corações e outras mentes. Mas se a pessoa tá convicta do seu fascismo, eu quero mais é ter ódio dela. Essa coisa do ódio, no seu artigo para Le Monde Diplomatique, que você passou para a gente, artigo não, né? A gente chama isso de artigo ou de reportagem? Enfim, no seu texto para Le Monde Diplomatique, você fala um pouco sobre o fato de que a gente está no começo de um processo de fome expandido, né, que vai se intensificar nos próximos meses e anos, provavelmente, inclusive na possibilidade de aparecimento das chamadas food riots, né, as revoltas ligadas à fome. E aí, para falar disso, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que dá para combater a fome matando os super ricos e fazendo um churrasco? Ou ali só tem bunda mole e carne de pescoço? Eu acho que a gente tem que entender as relações que produzem a fome, localizar as pessoas que personificam essas relações e defendem essas relações com unhas e dentes e combatê-las. Mas é pouca carne para alimentar todo mundo que passa fome. Então... temos que sim combater os super ricos, mas é mais do que isso. Agora, sobre as revoltas alimentares, acho que uma coisa importante de colocar é, e eu quero começar a estudar isso com mais profundidade, porque eu acho mesmo que vai pegar, tem alguns textos interessantes que falam sobre isso. Um texto clássico é do Thompson sobre a economia moral, né? Então ele inclusive fala, putz, chamar de food riots não é tão bom, porque dá a impressão de uma lógica causal, assim, falta alimento, vem revolta. E aí tem gente que às vezes até entra nos argumentos meio toscos do quanto melhor, pior, né? Ah, deixa o pessoal passar fome, que aí sim vem a revolução. Então dá vontade de falar, então começa você a parar de comer pra você ver como você vai ficar revolucionário com fome. Mas as revoltas alimentares, da forma como elas, como eu coloquei nesse texto e vários autores colocam, elas têm relação com a alimentação, de uma forma mais ampla, com a reprodução da vida. Então, por vezes o gatilho é o aumento do preço de um alimento ou a falta de determinado alimento no mercado, né? Esse é o gatilho. Mas aonde elas chegam e como elas funcionam depende muito da organização política das pessoas. Então, daria para a gente imaginar que a revolta alimentar pode se traduzir numa coisa mais menos organizada, e eu não sou contrário a que isso aconteça, mas que talvez não produza tantos ganhos a longo prazo como saques de supermercado. Então, no limite, muita fome, as pessoas podem começar a saquear supermercado. Isso era comum no Brasil, foi comum em alguns momentos no Brasil, anos 80, tinha saque. Tem uma história de saques de supermercado aqui em São Paulo, em Santo Amaro, nos anos 80, mas também tinha no sertão. Isso é um tipo, a gente poderia dizer que isso é um tipo de revolta, mas tem autores que vão apontar para processos mais profundos, mais longos. E então, uma das associações, né, como revoltas alimentares mais recentes, é a própria Primavera Árabe. De novo, seria muito ruim colocar numa lógica causal rasa por que o preço do pão aumentou no norte da África, veio a Primavera Árabe. Não é disso que se trata. Tem governos há muito tempo, tem muitos anseios que apareceram ali. Fato é que, nesses países que importam alimentos, que não são autossuficientes em termos de produção, não é o nosso caso, e que a flutuação no preço dos alimentos no mercado internacional provoca crises internas muito graves, esses países estão sujeitos a essas revoltas, né? A um certo descontrole mesmo. Fica difícil controlar uma população que está toda ela com dificuldade de se reproduzir como tal. Então eu acho que é esse cenário incerto de muitas revoltas alimentares, e elas não necessariamente vão ser revoltas emancipadoras, acho que esse que é o ponto, imaginar isso. Daí, para mim, a importância nesse momento de uma organização dos trabalhadores em torno da alimentação, né? Então, como os trabalhadores, quando eles demonstram solidariedade de classe entre eles, mostrando que na hora da crise a gente só pode contar com a gente mesmo, são importantíssimas, porque isso pavimenta, essa solidariedade pavimenta caminhos, me parece, mais interessantes para essas revoltas. Agora, uma questão que tem a ver com essa lógica de preços, de flutuações, a gente sabe que tem fatores externos que influenciam preços de alimentos, mas, cara, pensando nisso tudo, cara, numa lógica brasileira, quanto custa um almoço grátis? Maravilha, né? Não tem almoço grátis, né? O pessoal adora dizer que o almoço grátis não existe. E aí vou até conectar com a resposta anterior. Essas pessoas que disseram e continuam dizendo que não tem almoço grátis são as mesmas que fazem marketing social no momento da pandemia, né? Que promovem pretensas. Não, eles até doam alimentos, não é nem que eles não doam. Mas o sentido da doação de alimentos deles é exatamente o oposto. É conter revoltas, é conter descontentamento e manter uma imagem de que essas empresas, tá vendo, elas também cuidam da sociedade. Então, as mesmas empresas que continuam dando apoio a este governo, né? Os mesmos bancos que continuam impondo uma agenda de reformas que é completamente contrária aos interesses dos trabalhadores, são aqueles que falam que não tem almoço grátis e agora estão com esse lugar de doação. Então é isso, assim, esses mantras neoliberais, eles vão um a um mostrando a que vem, né? Também eles são reveladores da lógica dessas pessoas. Uma pena é quando a esquerda para de identificar esses mantras e às vezes cai na... acha que quem diz isso também pode ser bonzinho, porque afinal de contas tem o Itaú, mas também tem o Itaú Social, né? Poxa, aí perdemos, né? Tem o Banco Mundial que também está preocupado. Nesse sentido que dá para dizer que a fome dá lucro, então... Que acho que talvez essa expressão, essa afirmação seja bastante ampla, né? Acho que talvez essa seja uma das formas da fome dar lucro. Essa pergunta é mais por aí. Eu não sei se eu diria que a fome em si dá lucro. Mas tem uma passagem no Capital que o Marx resgata, fala de um ministro anglicano que também era economista, pensava sobre economia política, e eu não vou resgatar aqui exatamente a passagem, mas o ministro anglicano está dizendo mais ou menos o seguinte: forçar as pessoas a trabalhar não é uma coisa tão elementar. E forçar com violência é difícil, dá muito trabalho. A fome ajuda. A fome, nesse sentido, é mais eficiente. E o medo da fome, ele também, né? Então, uma coisa que está, para mim, nesse momento de pandemia, também gritando, eu tentei colocar nesse texto para Le Monde aí, é o que uma autora indiana, chamada Amrita Rangasamy. Infelizmente não tem em português nada dela, mas é uma autora assim, importantíssima para entender as crises de fome. Ela vai dizer assim: olhar para uma crise de fome e só ver quem está sofrendo dramaticamente com essa crise de fome é olhar só para metade do processo. Há quem ganhe, há quem se beneficie com crises de fome. Porque no momento dessas crises de fome, ela está olhando para o caso indiano, mas a gente poderia olhar para pandemias, né, como agora, as possibilidades de exploração do trabalho se intensificam. Então vamos pensar os entregadores de aplicativo de bicicleta aqui em São Paulo, né? Olha que loucura, esses caras estão ganhando menos do que eles ganhavam antes da pandemia, teve matéria já colocando isso, né? Então a condição de exploração desse trabalho aumentou. E de outros, né? Tem muita gente aceitando o bico por metade do preço que aceitava antes. Também as condições de expropriar os outros neste momento aumentam. Então, olha, você está passando fome? Eu compro aquilo que você tem para você conseguir um dinheirinho e comer mais algum tempo. Então, pode ser que no campo, aqueles pequenos agricultores que perderam safra, estão endividados agora, vendam suas terras para continuar sobrevivendo, né? Então pode ter um processo de concentração de terras no campo advindo disso aí. Também nas cidades o processo de endividamento das pessoas vai aumentar, né? E tudo isso muitas vezes para evitar, como estratégia para ter comida em casa. Então eu acho que tem muitos nexos entre a fome e o mesmo risco de fome, que já é algo bastante duro para uma pessoa experimentar, experienciar, e os processos de exploração e expropriação que vão produzir o lucro. Acho que tem essas mediações importantes para conectar essas duas coisas. É interessante você fazer essa análise, porque existe um discurso que é superficial, que aparece muitas vezes em momentos de crise, de que a crise traz um empobrecimento geral da sociedade. E isso é muito mentiroso, né? Como você colocou aí nesses processos, ela traz um empobrecimento da classe média, que é trabalhadora, no final das contas. Nesse momento se mostra onde que está a classe média, né? Dentro dessas relações de trabalho aí, boa parte dela está muito mais, está 2 passos de passar fome e a 2 milhões de passos de ser milionária, como imaginam muitas vezes que sejam, né? E aí mostra que quem empobrece numa crise, ou no caso da pandemia, junto com uma crise econômica, junto com uma crise política, é o mais pobre, né? Quem perde sua terra, quem perde seu trabalho. Eu tava ouvindo um podcast há um tempo atrás, aquele Café da Manhã da Folha, que falava exatamente sobre a fome, né? Ele me trouxe uma realidade muito próxima de mim na escola onde eu dou aula, que é pessoas que nunca passaram fome, nunca experimentaram passar fome exatamente, não quer dizer que elas se alimentavam bem e que elas sempre comiam muito, mas que elas nunca passaram pela questão de não vou ter comida em casa. E agora elas passam por isso. Então tem um pai falando: pô, meu filho comia morango na creche. E ele me pede: papai, quero morango. Eu nunca comprei morango, isso nunca foi uma questão pra mim. E agora pensar em ter que comprar morango, e sem ter meu trabalho ainda, sem meu trabalho muito diminuído, como é que faz? O que eu falo pro moleque, né? Então, é interessante a análise que você trouxe por isso, porque acho que esse discurso de que a crise é igual ao empobrecimento geral, ele é bastante mentiroso, né? Ele, uma outra coisa que eu acho que é importante dizer também, é que mesmo alguns detentores de capital perderão nesse caminho. O ponto é que, e acho que essa é uma compreensão da crise importante, é que ela vai gerar ainda mais concentração na mão de poucas pessoas. Então, vou dar, é um exemplo hipotético, eu não estou dizendo que isso está acontecendo, mas a gente poderia imaginar, né? Quem vai passar melhor pela crise em termos de equipamentos de distribuição de alimentos? Aquela pessoa que tem uma vendinha na rua, ou aquela pessoa que tem um mercado de bairro, um só não é rede, e vai ter que, né, talvez ter um impacto disso, sentir um impacto dessa crise, ou uma rede enorme de supermercados? Às vezes a rede enorme de supermercados, neste momento, está até conseguindo vender mais. Eu até vi alguma coisa de compre do seu bairro, para tentar, né, minimamente falar: olha, gente, se a gente for todo mundo comprar agora na internet, nos canais de distribuição mais fortes, os outros canais de distribuição de alimentos vão desaparecer. Então, tem que pensar essa complexidade. Eles vão falar dos prejuízos que eles estão tendo, da possibilidade de ganhar que eles teriam, né? Mas tem muita gente que vai comprar ativos desvalorizados agora. Então vai ter muita empresa aumentando seus ativos e uma vez passado este momento de crise, até a próxima, eles vão sair mais fortes da crise, né? É, mas eu concordo com a sua análise, acho que é por aí mesmo. E outra coisa, né? Uma coisa é você perder a sua empresa e ficar chateado com isso e talvez não poder mais ser visto pelos seus pares como um empresário de sucesso, um milionário e tudo mais. E outra coisa é seu filho pedir morango e você não ter dinheiro para comprar. Então também não dá para comparar, né? Ah, é tão difícil perder uma empresa quanto passar fome. Não é verdade, né? Passar fome está num outro lugar. Sim, e essas reformas que têm tomado lugar aqui no Brasil já há bastante tempo, inclusive desde a guinada mais liberal para o mercado da Dilma e que se intensificaram após o golpe, elas têm uma lógica de retirada de direitos, de enfraquecimento do poder de negociação. Porque tem, né, aquilo que a gente estava falando, a garantia de sobrevivência te dá um poder de negociação maior. Né? Então, não vai aceitar qualquer trabalho, não vai aceitar qualquer troca. Né? Para um empobrecimento em todo esse sentido. A perda de... A pejotização do trabalhador, que ele perde toda aquela série de direitos e de garantias, inclusive o vale alimentação e o vale refeição, que possibilitam que ele tenha um mínimo de dignidade enquanto estiver trabalhando. Isso força o trabalhador a aceitar situações muito mais precárias e reforça esse tipo de situação. O cara tá lá trabalhando mais tempo, com menos garantias e se alimentando pior e deixando de alimentar, inclusive, uma rede de pequenos empresários e dessa rede de economia fora dos grandes distribuidores e dos grandes detentores. Eu acho que tem uma coisa importante na sua fala aí, que é isso, assim, quando você liga a TV, a nossa sociedade nunca é representada como composta por antagonismos, né? Quando você consegue criar essa chave de leitura e apresentar essa chave de leitura para as pessoas, ó, e se a gente parar de olhar para a sociedade como está todo mundo no mesmo barco e começar a perceber que tem antagonismos? O discurso, ficar usando certos chavões nos prejudica, né? Então, se você chega para conversar com alguém e fala assim, olha, então, existe luta de classes? As pessoas param de te ouvir, elas acham, elas criam toda uma representação, pronto, já entendi, daí vem um monte de chavão, não vai me explicar nada, vai ficar falando de burguesia e proletariado, e eu não quero ouvir isso. Mas a sua fala é isso, né? A sua fala, e alguns autores, muitos autores, vão colocando isso. Olha, o projeto neoliberal é um projeto de uma classe que está pedindo a revanche. Então, assim, olha, e pelo menos no centro é isso. Os trabalhadores tiveram certas conquistas no estado de bem-estar social, vamos ter que tirar. Para a gente é o rebaixado, porque o estado de bem-estar social nem se colocou aqui. Mas tem esse sentido, né? De que se eu tirar esta garantia da sobrevivência, eu consigo... Eu estou numa relação antagônica, né? Privilegiado por este lugar. Ele não sabe qual é o dia de amanhã. Eu tenho meu dia de amanhã garantido, ele não. Então ele vai ter que se submeter a isso. E acho que isso é importante. Eu não sou um especialista nisso, mas esse debate vai crescer agora, né? Por conta do auxílio emergencial, esse está um debate que está muito forte, que é o debate da renda mínima, da renda básica. E é preciso diferenciar o olhar que os economistas neoliberais ou liberais, uma parte deles, já confere à renda básica, e outras propostas de renda básica que podem ser emancipadoras. Como eu não estudo isso, eu nem vou me aventurar muito a ir mais profundamente, mas eu teria como assim, uma coisa que está comigo. Toda vez que eu estou lendo sobre renda básica, eu quero entender, tá? Eu quero entender essa proposta no todo. Porque se você disser para mim, olha, eu vou dar R$600 para todo mundo no Brasil, você acha bom? Eu acho maravilhoso. Agora eu quero saber o que eles vão tirar para dar uma renda básica que não vai ser de R$600. Então, pode vir aí uma proposta de renda básica bem rebaixada, mais forte que o Bolsa Família, porque não é difícil ser mais forte que o Bolsa Família. Ele, em termos de PIB do Brasil, é muito pequeno. Só que, olha, para dar renda básica para todo mundo, a gente vai ter que tirar o privilégio desse pessoal que tem CLT. Aí CLT vira privilégio, aí é dureza, né? Ou para dar renda básica, agora cada um vai ter que se resolver com a saúde, com a sua renda básica, esquece o SUS. Aí a conta não fecha. Aí, quer dizer, e a conta é sempre feita para não fechar, né? Mas tem que ter esse olhar para a renda básica nesse caminho, assim. Por um lado, ela é importante, porque ela pode garantir a sobrevivência e dar mais poder de negociação nessa relação antagônica. Por outro, ela pode ser esse discurso, esse cavalo de Troia, né? Eu te dou renda básica, mas o que vem junto com ela é mais miséria. Sim, que é exatamente a discussão que está se tendo de renda básica agora nesse governo. Que é isso, é o desmanche, o desmantelamento de todo o aparato estatal de suporte ao cidadão. A destruição de todos os mecanismos que já estão fazendo isso em diversas áreas, mas parece que agora o objetivo é, cara, vamos acabar de vez com o SUS. Sim. Ele não vai mais existir. E outros processos, se a gente for também olhar para a alimentação, no caso, por exemplo, a liberação de agrotóxicos, né, no Brasil e como isso tem crescido. A gente tem uma bancada ruralista que é uma brincadeira, né? Então, enquanto tiver bancada ruralista, tem que estar atento à forma como essa mesma bancada vota em outros projetos e propostas, né? Porque senão, daqui a pouco, a esquerda está dando a mão para o Luciano Huck tranquilamente. Porque é preciso uma frente ampla contra o fascismo. E é preciso mesmo uma frente ampla, mas assim, eu prefiro que seja uma frente ampla de esquerda. Né? Tem que ter, acho que se a esquerda começar a defender processos que são claramente prejudiciais aos trabalhadores, aí eu não sei se faz sentido chamar de esquerda. Não faz. E aproveitando que você fez esse gancho aí com a bancada ruralista, uma pergunta que tem um pouco a ver com isso e faz uma conexão com a nossa última convidada, que falou sobre a Amazônia, e uma discussão que talvez a gente passou aí à margem e não falou tanto, né? Que é a seguinte: se a gente derrubar a Amazônia inteira para plantar soja e criar gado no lugar, será que não dá para alimentar todo mundo? Maravilha, é isso aí. Esse é o discurso do agronegócio, né? Ele coloca tudo no mesmo saco, ele coloca o que o camponês produz como alimentos, como produto do agronegócio, e ele diz que alimenta o país. Mas essa cena que você descreve pra gente, e que é real, que se materializa, né, que é a nossa fronteira agrária desmatando a Amazônia e o Cerrado, né, não só a Amazônia, para colocar no lugar soja e gado, isso não tem como fim alimentar a população brasileira. Isso é um mercado... historicamente, o Brasil é um país agrário exportador. E historicamente, esse país agrário exportador produziu muita mercadoria e muita fome ao mesmo tempo. Então a gente foi agroexportador de cana-de-açúcar durante um tempão, o ciclo da cana, com fome. Café, fome. Mineração, fome. E não é diferente agora com a soja. A diferença é que eles assumiram um discurso moderno, técnico, né, condizente com o período histórico em que eles estão. Então a gente não pode achar que a oligarquia brasileira está parada no tempo. Não, eles também vão se modernizando. Agora, o sentido das relações sociais que eles promovem, que eles defendem, é o mesmo. É o de muita expulsão da terra, né? Então, eles estão invadindo as terras indígenas, eles estão invadindo... Ah, olha o que está acontecendo agora, nessa semana, né, a reintegração de posse em Minas Gerais, do acampamento Quilombo, que estava numa usina desativada. Então, nosso judiciário, entre o direito à propriedade e o direito à vida, e o direito à alimentação, ele nunca teve dúvida que deve prevalecer o direito à propriedade. Nosso judiciário é formado por essa oligarquia. Gilmar Mendes faz parte dela. O Gilmar Mendes é um exemplo, mas são tantos os exemplos, né? E aí, até para a gente voltar um pouco no ponto, né? Será que a gente pode falar que seria é desejável superar a fome com um programa de transferência de renda, de alguma forma que se garantia por conta do sucesso do agronegócio e da exportação de minérios? Porque, de alguma forma, nos foi vendida essa saída, né? Olha, como que a gente vai... A gente pode resolver a fome sem enfrentar os conflitos. A gente vai transferir renda de um lado e a gente vai apoiar agronegócio, frigorífico, mineração do outro. Essa saída ela é tão mágica e tão maravilhosa que o Graziano, que desenhou o Fome Zero, vai parar na FAO, vai para a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Ele descobriu a fórmula mágica de acabar com a fome, sem enfrentar as relações sociais fundantes. Agora, são muitas meias-verdades. Primeiro, não acaba com a fome. Segundo, não se sustenta. Quando vem a crise, e aí é um cada um por si danado, que nem a gente estava dizendo, né? É capitalista comendo capitalista, mas, sobretudo, também os trabalhadores, né? Porque, como numa crise todos os capitais se desvalorizam e nós somos apenas força de trabalho, a gente se desvaloriza junto. Então, quando a gente se desvaloriza dessa forma, aí a gente percebe que essa fórmula mágica aí, ela desanda, né? E está desandando. É, não, porque tem muita gente que acha que dá para fazer uma proposta, e em especial quem estuda, né, do desenvolvimento agrário, muita gente da agronomia, mas da geografia também, acho que campos mais conservadores ou reformistas, de que a gente não vai vencer o agronegócio, logo é importante compor com ele. Eu acho isso um caminho muito perigoso. Compor com o agronegócio no Brasil é um caminho, para mim, que tem limites assim, estruturais. A gente vai chegar, no máximo, num bom programa de transferência de renda. Bom nos termos que é possível, né? As pessoas não querem enfrentar ou preferem não enfrentar esse dilema, mas depois elas falam, putz, e os alimentos ultraprocessados, né? Como é que a gente vai para a população escolher melhor os seus alimentos? Até parece que é uma questão de escolha. Aí dá para te falar, ó, o agronegócio é monocultura. Monocultura é comercializada mundialmente como commodity. Existe uma indústria que faz essa commodity rodar. Não é à toa que tem milho em um monte de alimentos. É porque, assim, olha, é uma forma de organização da produção dos alimentos. E é uma forma muito eficiente, porque ela produz alimento barato, né? Um pacote de bolacha é barato, um miojo é barato. E as pessoas precisam de comida barata, porque elas ganham pouco. Exato. E elas não têm acesso, de maneira ampla, a alimentação saudável. Perfeito. Não tem acesso nem econômico, né? Você poderia colocar a FAO separa em acesso físico e econômico. A gente, na geografia, poderia falar assim, um acesso espacial, tá na sua zona de alcance, uma alimentação, no lugar que você ocupa na cidade te oferece alimentos saudáveis por um preço que você consegue pagar? Não. Não oferece. Tem lugar que nem oferece o saudável, né, nem oferece... Eu acho mais difícil. No Brasil, pelo menos em São Paulo, que é a realidade que eu conheço mais, as feiras chegam muito longe. Então, de alguma maneira, você tem arroz, feijão, feira. A gente não vive um império do ultraprocessado como outros países já vivem. Mas cresce muito no Brasil e cresce apoiado... Tem que voltar lá na produção, na monocultura. Né? Mas, cara, em Porto Alegre, que é uma realidade que eu conheço bem, a cultura de feiras livres é muito menor. Tem, cara, acho que uma das feiras orgânicas mais antigas do país é de lá. Sim, sim. Mas é que uma feira orgânica pra Porto Alegre não dá conta, né? Não, exato. Então tem toda uma questão, e aí tem a ver com a geografia da cidade, tem a ver com, né, com esquemas de distribuição e tal. Mas é muito mais difícil, cara. E elas se concentram especialmente em bairros de classe média e classe média alta. Sim. Né? Não todas, evidentemente, mas. Não, eu tô completamente de acordo. Não dá pra absolutizar essa fala, né? Ela não é absoluta, isso, mas a distribuição dos alimentos pela cidade é bem desigual. Então, nas minhas entrevistas, por exemplo, muitas entrevistadas, né, que eu fiz pro mestrado e pro doutorado falavam disso, olha, o mercado daqui não é como o mercado de lá. Teve uma vez até que eu numa entrevista, né, perguntei para ela, como é que é a feira aqui? Aí a entrevistada, e eu acho essa resposta dela ótima, porque ela também coloca o lugar do pesquisador. Ela, não é como é na sua casa. Ela fala, eu nem sei onde você mora, mas eu sei que não é. Então ela tava demarcando, tá na cara que você não é daqui, essa sua pergunta diz sobre isso. Você está me pedindo para falar sobre a diferença? É claro que existe uma diferença. E aí ela vai falando, olha, eu fazia compras para os patrões onde eu morava. Várias delas falam. Então elas reconhecem, a feira livre em São Paulo, ela não é a mesma feira no Pacaembu e no Grajaú. São outras feiras. Elas têm tomates, mas o tomate que chega em uma e o tomate que chega na outra é diferente. Né? Os preços, é evidente que tem mercados centrais que são mais caros, porque eles oferecem um serviço, quase uma experiência, né? Você quer entrar e quer ouvir um jazz de fundo, se sentir num mercado europeu, que você está com saudade e tudo mais. A classe média paulistana tem esse lugar, né? Quer comprar o seu brioche fresquinho no seu mercado perto de casa. Agora, as grandes redes conseguem oferecer alimentos mais baratos, né? Você vai num hipermercado, ele tem um poder de compra muito grande, ele consegue oferecer preços ou os atacadões baratos. E em alguns lugares da cidade não chegam atacadões e hipermercados. A pessoa está presa no mercado de periferia. Aí ela fala para mim, poxa, a qualidade é pior, o preço é maior, eu estou numa situação presa mesmo, né? Você tem uma fragmentação e uma segregação muito grande que pode ser lida também pela distribuição dos alimentos. E aí, uma outra experiência que eu tenho de lugares onde eu já morei, da galera que conheço, é que é interessante, cidades próximas de assentamentos do MST, eu não vi estudos grandes a respeito disso e tal, mas cara, a qualidade de alimentos com um preço bastante acessível é absurda, cara, sabe? Ah, que bacana. Perto de Porto Alegre tem dois assentamentos que eu conheço. E, porra, cara, comprar comida ali em Nova Santa Rita, que é onde tem, é uma cidade bem próxima, que é onde tem um assentamento forte e tal. Cara, uma maravilha, velho. Sabe? Então as pessoas ali conseguem se alimentar, não só porque compram ali do assentamento, mas porque os pequenos produtores no entorno conseguem desenvolver tecnologias junto para conseguir fazer uma mudança estrutural ali bastante interessante. É, esse relato é ótimo para mostrar assim, ó, não é porque não tem como, né? Tem como. Tem como. Então, você fala de uma realidade no sul, onde prevalecem propriedades menores, né? E esses assentamentos produzem com variedade. Eu estava conversando essa semana, né, na Unifesp, a partir do trabalho de uma aluna que está estudando essa relação entre o programa de aquisição de alimentos, entre a agricultura familiar e a merenda escolar, e em alguns municípios de São Paulo, dominados pela cana-de-açúcar ou por outra monocultura, é muito difícil você achar um agricultor local para fornecer alimento para merenda. Então, assim, a pessoa vive no campo, mas o campo que a cerca não produz alimentos. É uma loucura, é uma coisa assim, viver isso, né? Então, assim, pensa que tem ali muita gente que não acessa certos alimentos porque o entorno dela foi dominado por uma monocultura. Então, eu imagino que sim, que seja essa proximidade com assentamentos crie isso, assim. Seria interessante pensar programas, né, de fortalecimento desses assentamentos. Pensar os canais de distribuição é muito importante, porque... E isso eu tenho percebido também nas pesquisas, né? O Danilo Mandioca faz parte comigo de um grupo de trabalho sobre a questão alimentar da Associação dos Geógrafos Brasileiros, e tem um colega nosso lá que trabalha com produção no Vale do Ribeira. O problema dos caras não acaba depois que eles produziram os alimentos, na verdade só começa, porque aí eles têm que achar todos os canais para vender. Então, assim, muitas vezes o agricultor é ele que tem que achar o canal de venda por um preço... É muito pesado. Se ele jogar na mão do atravessador, ele não ganha nada. Então ele tem que achar todo o canal, fazer todo o canal. Quando você está com um grupo como o MST, eu imagino que tem aí um conhecimento e uma forma de estruturar a coisa, porque você anda coletivamente. Mas se você está sozinho em um lugar, você está esmagado, né? Nesse lugar da produção. Eu tenho um amigo que está trabalhando agora durante a pandemia, fazendo a distribuição de alimentos do pessoal da Cooperapas, na Zona Sul de São Paulo, né? Eles produzem... Ficaram sem ter para quem vender, para onde vender, perderam seus canais de venda. E ele vai lá de carro, pega e vende. Ele vende pelo WhatsApp, né? Produtos orgânicos. Então, Toda semana ele faz uma entrega lá e ajuda um pouco a distribuição. Deve ter outras pessoas fazendo a mesma coisa em outras regiões da cidade, mas fica muito nessa dependência de uma ação voluntária, não voluntária, né, mas uma ação individual, né? Não é uma coisa. A Cooperapas é uma organização, mas que já fez parte, inclusive, do MST, rompeu com o MST, e esse rompimento trouxe também uma fragilização nessa estrutura de distribuição. E aí fica nessa coisa de buscar novas parcerias que às vezes aparecem na sociedade civil, mas que fariam mais sentido se fossem organizadas em torno de um movimento, ou de movimentos, ou ainda se fizessem parte de políticas públicas do Estado, né? Sim. De compra e distribuição desses alimentos produzidos por pequenos produtores na própria cidade. Agora, tem um ponto que eu acho que é importante nessa conversa da gente destacar, que é quem se propõe a produzir, mesmo que adote outras formas de produção, na hora que entra no mercado, compete com quem está produzindo de outra forma, né? Então, vou sair um pouco da alimentação para depois voltar. Quantas experiências a gente não viu, né, de economia solidária que simplesmente não conseguiram competir no mercado da forma como ele está organizado? Então, eu vou fazer uma cooperativa de costura. Pô, bacana, vamos colocar as pessoas aqui do bairro para costurar e fazer as roupas e tal. Mas você vai competir com uma indústria que usa mão de obra escrava, que está, né, usando trabalhadores de forma análoga à escravidão, quando não escravidão mesmo. O seu preço não vai competir nunca com essa indústria. Então vamos voltar para a alimentação. O preço desses alimentos produzidos de outra forma, de uma forma que a gente prefere comer, ele não vai ser o mesmo preço, né, que uma grande rede consegue colocar. Num país de população empobrecida, que é no nosso país é um país de população empobrecida, produzir alimentos melhores e mais caros, também significa que você não vai conseguir atingir uma parte expressiva da população. E aí não é culpa de quem produz, né? Quem está produzindo está tentando colocar o seu... Ou seja, ou você tem uma política mais ampla, que garanta, né, dê subsídios para esses pequenos produtores, facilite a distribuição, porque aí o preço cai, né? Porque o que a gente esquece nessa conta também é isso, né? Então vamos contar quanto subsídio tem para a soja sair barata no final? Quanto apoio esses caras têm do Estado? Em termos de crédito, em termos de apoio técnico. Eles se vendem como empreendedores que, não, que, né, arcam com os riscos. Que riscos? Oligarquia no Brasil não coloca risco na sua conta. Se der errado, o Estado salva. Não é grande demais para falir? O banco não faz isso? Então tem esse lugar que é difícil para a gente. Assim, vamos competir. Eu acho, por exemplo, eu estou em uma condição de que eu consigo comprar esses alimentos, mas eu também tenho um monte de amigos que falam, meu, não dá, fica mais caro, a coisa está apertada, não tem como comprar orgânico. Essa coisa do subsídio me lembra da histórico exemplo de livro de geografia e de história de quando o Estado comprou café e botou fogo para os produtores não perderem o seu lucro. Continua, Juninho, fazendo isso de várias formas. A gente formas. Tem mais de uma hora de conversa. Então acho que podemos ir encaminhando para o final. Tem mais algum assunto que você queira tratar? Alguma coisa que você queira colocar específica que você acha que faltou e é importante? A gente não tem um limite de tempo não tem um limite de tempo certo, né? A gente tenta ficar em torno de uma hora, mas já teve programa de 50 minutos e programa de 1h20. Então não tem um problema de aumentar o tempo. Só se tem mais alguma coisa que você acha que vale a pena te colocar aqui ou vamos para o final? Beleza. Então, vamos lá. Bom, então, esse foi o Deu Ruim número 15, com José Raimundo Souza Ribeiro Júnior, o popular Juninho, ou como ele prefere, Zé. Valeu, cara, pela conversa aí num domingo de manhã. Pra você que tá ouvindo, nós acordamos cedo no domingo pra gravar. E acho que esse assunto renderia horas, dias de discussão, né? Quero dizer que acho o seu trabalho fantástico, não só como amigo, desde que eu te conheço na geografia, você estuda essa questão da fome. Eu acho que é uma questão fundamental, né? Como que dá para dizer sobre isso, né? E acho que a gente tem que sempre fortalecer trabalho. Vou falar a mesma coisa que eu falei para Pietra, né? Acho que trabalhos acadêmicos que tocam a realidade, não tocam, né? Interagem com a realidade da forma como o seu e o dela, né? Pensando não só a realidade como objeto de estudo, mas como um espaço de intervenção para transformar a realidade, deveriam ser o modelo básico de todos os projetos acadêmicos, né? Menos gente que estuda as calçadas da cidade e as suas transformações durante os séculos, e mais gente que estuda como a gente faz para as pessoas não morrerem de fome e a Amazônia não ser transformada em cinzas, né? Então, queria agradecer pelo seu tempo, pela participação. Fica à vontade aí, você passou o programa inteiro sem conseguindo resistir bravamente a responder a provocação sobre o Liverpool. Pode ficar à vontade agora. Tá. Eu vou continuar não respondendo a provocação sobre o Liverpool. Ela é tão barata que nem vale a pena. Mas eu quero agradecer suas palavras, mas eu nem acho que eu consigo dar toda essa força para o meu trabalho. Eu tento, de fato, me posicionar e atuar minimamente, mas a gente vive um mundo muito cindido, né? E por vezes a escolha, sua escolha profissional te impede de um tanto de outras coisas que também você gostaria de fazer. Então, não sei, eu sinto mais falta de intervenção, de atuação do que me vejo fazendo. Mas de toda forma eu agradeço muito a possibilidade de falar, porque para mim toda vez que eu falo é uma forma de romper com esse silêncio que ronda a fome. Então eu agradeço demais e acho que isso é um ponto importante. E esse silêncio não está na falta de informações, de dados e notícias. Isso a gente tem, a gente passa por elas, né? Todo ano a FAO divulga um relatório com quantos famintos tem no mundo. Isso toma os noticiários durante 15 dias e depois passa. Eu acho que esse silêncio está na nossa impossibilidade de reconhecer que ela existe de fato. É muito duro reconhecer que a fome existe. E para um conjunto muito grande de pessoas no Brasil, ela existe cotidianamente, ou ela permanece como uma eterna ameaça, né? Perder o emprego é a ameaça de passar fome, o marido que vai embora de casa aparece como uma ameaça de passar fome, a enchente que leva todas as suas coisas leva também uma certa estabilidade e vem o medo de passar fome. Então acho que quanto mais a gente disser que esse fenômeno existe, e quanto mais a gente conseguir tirar do faminto o estigma que há sobre ele, né, como fracassado ou alguém que não deu certo, e falar, olha, não, isso foi produzido, você é um processo em que você foi levado a passar fome, não é você que está aí. Eu acho que a gente tem que colocar. Agradeço muito o espaço. É nóis, foi um prazer. Então, fica aí nosso Deu Ruim número 15. Pessoal de casa, obrigado pela audiência. Fortaleça os produtores locais, vamos repensar. Isso. Ó, e nesse momento de pandemia, a gente não vai acabar com a fome com doação, mas solidariedade de classe é muito importante. Se você souber de algum lugar perto, né? O Danilo, por exemplo, fez uma ação com os alunos na escola e arrecadou grana. Acho que a gente tem que ajudar quem está assim, vivendo no limite do limite. Tem muita coisa importante. E a pandemia não vai passar, então a hora de agir já é agora, não dá para esperar quando acabar a quarentena, né? Exatamente. Valeu. Você escuta o Deu Ruim número 15, como todos os outros, na Rádio Sense, uma rádio online anticapitalista, que tem diversos outros podcasts, né? Então, para você que gosta de ouvir podcast, dá uma entrada lá, tem o podcast da Ponte Jornalismo, tem podcast sobre psicanálise e conjuntura política, tem podcast sobre sexo, sobre esporte, tem muitos podcasts variados lá, vale a pena dar uma caçada. E se você quiser falar com a gente, temos o Twitter do Deu Ruim, que é o @deuruimpod, o Twitter do Anahest, que é o Anahest, com dois R's e a letra I no final, ou se você tiver nascido nos anos 80 ou antes, nosso e-mail, que é oanahest@gmail.com. Tem também, por fim, a famigerada caixa de comentários no site da Rádio Sense. Pomer, qual que é a música de encerramento hoje? Para encerrar esse programa aqui, Burgers of Wrath, de Elo Biafra e Mojo Nixon.